a Deus a essência permanece. O brilho no meu olho, o fôlego pras prece. Sei quem me guarda, quem de força me reveste, quem me faz sonhar tão alto quanto o Kanye West. Sei quem é Deus pra mim e o que ele fez por mim, pra que eu fosse além do que a morte de ser o fim. Sem limitar o poder que a cruz me dá, de fazer meu coração sangrar por tudo que eu mais amar. Talvez eu seja o menor entre os guerreiros, quando o medo me afronta e vivo desespero. Mas de tudo que eu tenho, o mal não deve inibir a verdade, meus joelhos, meus alvos a atingir. Às vezes sonho mesmo que por um instante, de olhos fechados eu enxergo mais distante. Às vezes trombo com a verdade e me limito. Ainda bem que é nessas horas que a fé move o infinito. Papo de doido, né? Mas quem prova o contrário, depois que a própria morte foi enganada no calvário. É mais que quente, falo e sinto que é eterno. É o calor que já me fez várias vezes sair do inferno, pra que brilhasse em mim o sol da justiça. E eu ouvisse a frase, filho, não desista. Então de tudo que eu tenho, quero ter mais que razão. Quero sonhar, pode crer, Luther King tinha razão. Quero sonhar e acreditar que o melhor ainda está por vir. Realizar e poder acordar, levantar e meu caminho seguir. A paz não é um sonho tão difícil de se alcançar. Quero sonhar e acreditar, quero sonhar e acreditar. Sonhar não custa nada, pois na cruz foi pago o preço. Diante da caminhada eu me prostro e agradeço. Antes só nessa jornada de cilar e pesadelo, hoje com a perna dobrada, feliz por agora tê-lo. Ainda não é fácil, mas o fardo ficou leve. Nesse mundo louco onde o choro é longo e o riso é breve, que nem o reverendo Dream I have. Acordei e tô ficando alvo mais que a neve. Não se descreve o que eu sinto no meu peito quando passo pelo largo e caminho pelo estreito. Aê moleque, não julga, Deus é perfeito. Dá um jeito naqueles que pra muitos não tem mais jeito. É não, ei não. Somente o que eu queria era pedir igual Salomão. Sua sabedoria, só pra ter discernimento entre o bem e o mal. Só pra poder enxergar entre o falso e o real. Sentimento forte, eu me sinto contemplado pelo céu agraciado, pelos manos respeitado, pelo inferno odiado, pelas ruas um soldado com Bjork aliado nesse beat do Morgado. Rumo ao horizonte até o infinito, a palavra é minha fonte, nela acredito. Realizo cada sonho na história, deixo escrito que o Senhor é quem compõe cada poema que recito. Quero sonhar e acreditar que o melhor ainda está por vir. Realizar e poder acordar, levantar e meu caminho seguir. A paz não é um sonho tão difícil de se alcançar. Quero sonhar e acreditar, quero sonhar.